onde tudo vê. E a dor insiste em me parar. Eu lembro que uma mão me guia. Mesmo sem ver, posso confiar na simplicidade de um amanhecer. Na brisa leve posso perceber que a mão de Deus está aqui. Basta o coração abrir, que Deus seja sempre um motivo, começo e um fim, o sentido da vida que pulsa em mim. Nas lutas, nas vitórias, em cada oração, Ele é a força, Ele é a direção. Nos detalhes que o mundo não vê, na esperança que insiste em renascer, está a mão de um Pai fiel, cuidando de nós do céu. Não é sorte, é promessa, é cuidado, é o amor de Deus revelado. Na lágrima, no riso, em qualquer lugar, quem tem fé sabe onde olhar. Que Deus seja sempre o motivo, o começo e o fim, o sentido da vida que pulsa em mim. Nas lutas, nas vitórias, em cada oração, Ele é o início e sempre há de ser o porvir. Que Deus seja sempre o motivo, o começo e o fim, o sentido da vida que pulsa em mim. Nas lutas, nas vitórias, em cada oração, Ele é o início e sempre há de ser o porvir. Deus está em tudo, é só enxergar, não com os olhos, mas com o coração pra acreditar. Que Ele nunca falha, nunca vai partir, Ele é o início e sempre há de ser o porvir. Que Deus seja sempre o motivo, o começo e o fim, o sentido da vida que pulsa em mim. Nas lutas, nas vitórias, em cada oração, Ele é o início e sempre é a direção. Que Deus seja sempre o motivo, o começo e o fim, o sentido da vida que pulsa em mim. Nas lutas, nas vitórias, em cada oração, Ele é a força, Ele é a direção. Não é sorte, é promessa, é cuidar, é o amor de Deus revelado. Na lágrima, no riso, em qualquer lugar, quem tem fé sabe onde olhar. Deus está em tudo, é só enxergar. Não com os olhos, mas com o coração para acreditar. Que Ele nunca falha, nunca vai partir. Ele é o início e sempre há de ser o porvir.